Olá, olá, você assinante de nosso site, tudo bem? Eu sou o Tricurte, este é o podcast Assinantes do Pro Football. Eu estou sempre aqui com o David Chiodini, tudo bem, Davis? Tudo bem, Antônio Curti, tudo bem com o nosso ouvinte, espero que sim. Estamos aqui para mais uma semana de NFL com conteúdo exclusivo, Antônio Curti. Esse maravilhoso conteúdo exclusivo que só quem assina o Pro Football tem. Isso aí, esse conteúdo exclusivo que é o quê? Vamos lá então, sem mais delongas, você quer conversar um pouco sobre novela? Não, assim, cara, esses dias eu lembrei, até ia falar pra você, uma novela extremamente subestimada que eu não sei se você assistiu, Tropicaliente. Não, não assisti. Não é do seu tempo? Não, mas poderia ter visto no Viva, teve a reprise no Viva, não, mas não assisti. Da grande Açucena, então vou deixar a recomendação, um dos primeiros papéis de Carolina Dieckmann. Tem Vitor Fasano em grande momento, depois, antes de bater em Vesgo. Tem Selton Mello nessa novela, também Márcio Garcia. Então... Selton Mello está interpretando Selton Mello nessa novela? Não, nessa novela interpreta Vitor Velasquez. Então, é uma bela novela que eu me lembrei esses dias, até ia te perguntar, esqueci. Então, a dica de hoje é veja Tropicaliente. Mas acho que você poderia dar uma dica culinária para os nossos ouvintes, que eu sei que eles... gostariam o que comer vendo jogos da NFL? Ah, tirando esses deliveries clássicos aí, eu acho que um ravioli de quatro queijos ao molho pesto, eu acho que é uma boa pedida. Olha, que homem de gosto refinado, cara, que coisa... Ah, eu sou, modéstia à parte, eu sou. Que coisa sensacional, não é à toa que aquela DM do Instagram bomba tanto. Você tá maluco, né? A minha DM do Instagram bomba. É quase um Príncipe Harry dos esportes americanos. A minha DM do Instagram bomba. Essa é nova pra mim, eu não tava sabendo disso aí não. Tudo bem. Né? O David tá falando. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que é fascinante esse negócio. Aí o estrago é menor. Gente. Vou te matar, David. Não. Vou te matar. Mas você sabe que o de assinante sou eu que edito, né? Sim. Então, se você falar alguma coisa que não é do meu grado, sim, eu simplesmente corto. Então, mas tá. Eu vou deixar isso aí. Domingão de manhã tem Garden Minshew e seu bigode. Aliás, hoje é dia 30, Davis, de outubro. E aí fica meu questionamento: volto com o bigode ou não? Com certeza. Você fica quase um Fred Mercury com aquele bigode. Fica uma coisa sensacional. E agora. Chegando novembro, né, novembro azul, por uma boa causa, além do charme, você deve usar seu bigode. Então, use-o. Vou fazer essa pergunta no InstaCurte oficial. InstaCurte oficial, mas nos stories ou na DM? Farei uma enquete ilustrada por Gardner Minshew. E minha barba já está grande para tanto, inclusive. Então você um dia deveria usar o bigode e colocar uma faixinha ao estilo Gardner Minshew. Pode ser. Segunda-feira já é novembro? Já é. No League de segunda, pode ser que eu esteja de bigode já. Vou fazer, porque é a festa da democracia tomará conta de meu Instagram agora. Me sigam, inclusive, @AntonioCurti. Que momento maravilhoso, a festa da democracia. Fico até emocionado. Qual é o seu voto? Meu voto é sim, óbvio. É óbvio, por que óbvio? Claro que é óbvio. Já falei, você fica mais presença com o bigode. E mais o meu, presença. O meu bigode ele é meio fininho, assim, eu fico parecendo o Mano Brown. Então aí às vezes eu tiro porque a Isabel fica reclamando. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Texans e Jaguars pra ilustrar Gardner Minshew. Que bosta. Que bosta. E uma pergunta. Por que que bosta? Pra ilustrar o Gardner Minshew? Não, que bosta a gente falando de bigode. Horrível. Mas eu vou voltar com o bigode. É o calor ofensivo do ano? Acho que fico na dúvida entre ele e o Terry McLaurin. Terry McLaurin, pra mim, tá impactando demais num time muito ruim. Eu sei que a narrativa do quarterback impacta. E o Josh Jacobs também, né? Josh Jacobs, mas acho que o Josh Jacobs tá um passinho atrás. Mas a narrativa do quarterback impacta muito, eu sei disso. Mas não seria espanto nenhum ele ganhar, porque, cara, vou te falar a verdade, eu não esperava nada do Jacksonville Jaguars nessa temporada com o Nick Foles. Eu dizia, o time fora da briga nessa AFC South, principalmente quando o Andrew Luck ainda estava nos Colts, era pra mim o Jacksonville Jaguars. E a primeira semana deles vinha provando isso. Com o Nick Foles em campo, o time não estava indo bem. Não estou culpando o Nick Foles. E aí o Gardner Minshew é um sopro de esperança para essa franquia, sabe? Por mais que ele não seja lá o cara com o braço mais forte ou o cara mais atlético, mas é um sopro de esperança porque ele joga de uma maneira que ele acha o resultado e que ele acha o jeito de fazer as coisas acontecerem. Então não me espantaria se o Gardner Minshew ganhasse. Agora também vou te fazer uma pergunta. Do outro lado, nós vamos ter os Colts. Deshaun Watson é o MVP da temporada? Não, porque meu voto ainda vai pro Russell Wilson, mas que ele tá na briga junto com o Aaron Rodgers, com certeza ele tá. E o Christian McCaffrey ficou um pouquinho pra trás nas últimas duas semanas, né? Ficou um pouquinho, perdeu. Outros dois nomes que a gente tem que mencionar pro torcedor não ficar pistola também, mas que não vão ganhar. Um é Michael Thomas. Camara. E o Camara menos, porque vai ter menos espaço amostral. E o outro é o Dalvin Cook. Por que, que o Cook não é tão mencionado como o Christian McCaffrey? Pela porcentagem de touchdowns e toques na bola que o Christian McCaffrey está tendo. E para um running back ser eleito MVP tem que ser uma coisa assim. É verdade. Então, eu acho que eu tô com o Aaron Rodgers nesse momento como MVP, cara. Tô com o Rodgers, mas... Não. Eu concordo que ele tem que ser considerado. Mas o Aaron Rodgers chegou nessa briga tem o quê? Pra mim, três jogos? Três semanas. Não, o Russell Wilson tá fazendo isso essa semana 1. Tudo bem que ele é o cara mais quente no momento é o Aaron Rodgers. Se o MVP de outubro é o Aaron Rodgers. Mas o da temporada, a gente não pode esquecer o que o Russell Wilson fez desde a semana 1 e o que o Deshaun Watson tá fazendo desde a semana 1. Teve um jogo ruim, o Deshaun Watson contra os Panthers, por exemplo. Por isso eu seguro ele atrás do Russell Wilson. Porque o Russell Wilson teve algum jogo ruim neste ano? O Russell Wilson não foi tão bem contra os Saints, né? Mas não teve jogo ruim. Ruim não. Não. Ruim que nem o Deshaun Watson teve contra os Panthers. Não. Ou que nem o Aaron Rodgers teve contra os Bears. Não. Tudo bem, a defesa dos Bears, tal, blá, blá, blá, mas não teve. Não, concordo com você. Então, hoje o MVP, pra mim, é o Russell Wilson. Com muito respeito ao Deshaun Watson. Mas tá na briga forte, né, o Deshaun Watson. Então, é um jogo de dois quarterbacks que são... Assim, não tem como comparar o nível dos dois, claro. O Deshaun Watson é um quarterback melhor, até tá no seu segundo ano, foi uma escolha alta no draft. Mas são dois quarterbacks que vêm jogando bem e sendo sensação. E por outro lado, uma coisa que você frisou quando anunciou o jogo no outro podcast é como o Leonard Fournette tem jogado bem, né? É o segundo running back em jardas terrestres na temporada. Num sistema que, teoricamente, não favoreceria ao time correr tão bem com a bola, no sentido de que não teria tantas ameaças no jogo aéreo. Ou seja, enfrenta muitos boxes fechados com 8 jogadores e mesmo assim tem conseguido produzir. Eu acho que se deve também um pouco ao um melhor foco do Leonard Fournette. Eu acho que esse ano ele tem parecido mais profissional e eu tenho lido algumas coisas que a gente não viu. Aliás, acho que depois que o Jalen Ramsey saiu, deu uma esfriada no vestiário também, né? Acho que tá todo mundo mais focado. E o fato de o time tá na briga, né? Essa que é a verdade. Tá 4-4, tá na briga. Tá 5-4. Então tá na briga, isso ajuda a manter o foco do vestiário. O time tá mais focado e o Gardner Minshew é uma história que acaba motivando, né? E a gente viu muitas vezes isso acontecer, um quarterback calor ou segundo anista, que o time sofre um baque e aí de repente o cara começa a jogar bem e dá um gás a mais na equipe rumo ao restante da temporada. E ele é um cara com muita energia. Ah, com certeza. Ele é um cara que cativa, que é muito carismático, que traz a torcida pro lado dele, apesar da torcida em Jacksonville não ser tão fanática, prefere ficar na piscininha lá. É um cara que traz o time pra ele. É até difícil achar a palavra. É um cara que traz o time pra ele, isso é importante demais. Do outro lado, o Sean Watson é um cara que também tem isso, de uma maneira talvez mais silenciosa, mas que com performance faz isso, né? Então são dois quarterbacks nesse momento parecidos, que tem algumas similaridades aí. Mas eu acho que Houston tem um time mais sólido que os Jaguars nesse momento. Ah, o Bill O'Brien, ele torna tudo tão mais difícil de prever, né, cara? Só que no outro lado é o Doug Marrone, então também não... Sabe, fica aquela dúvida sempre. Palpite? Vou com os Texans nesse jogo aí por uma posse, talvez 10 pontos. Ok. Jogo em Londres sempre é difícil de prever também, né? Porque às vezes os times não viajam, sei lá, vai entender o que acontece. E na hora do almoço, né? 11h30, então como o ravioli que o Curti indicou na hora vendo esse jogo. Eu não vou poder comer porque estarei no ar, né? É um dos jogos que eu comento no domingo. Ó, Davis, fiz a minha enquete no Twitter também. Festa da Democracia. A Festa da Democracia em todos os lugares. Então, muitos colégios eleitorais aí, você pode ir no Twitter, no meu Instagram e votar. Ah, esse jogo a gente tem que falar, é verdade. Na segunda-feira, falando em league, na segunda-feira eu meti o Pittsburgh Steelers como sexto cabeça de chave, segundo wild card na Conferência Americana. Tem que ganhar no domingo para isso, né? Tem que ganhar esse jogo. Eu não concordo com você, mas... É que o calendário ajuda, mas que susto que esse time deu no torcedor na segunda-feira contra os Dolphins, hein? Tem que ganhar esse jogo em casa contra os Colts, que também é um time que às vezes a gente não entende, que também deu um susto na última rodada. É um time que, cara, tinha tudo para atropelar o Denver Broncos e sofreu demais. Mas na outra semana foi lá e ganhou antes de Kansas City, em Kansas City, com o Patrick Mahomes. Então, não dá para entender os Colts às vezes, mas eu não confio em nada, nada, nada no Pittsburgh Steelers, no ataque do Pittsburgh Steelers. Parece que o James Conner machucou. Machucou, tá sendo avaliado, ele tá com média de 20 toques na bola e 112 jardas de scrimmage, ou seja, recebidas e corridas nos últimos 4 jogos. Então o James Conner parece que tem essa lesão, o Jalen Samuels, que é o running back reserva, tá fora, o Mason Rudolph não tem conseguido encontrar consistência nem contra Miami, e aí os recebedores vão ficar limitados. A linha ofensiva é ótima na proteção ao quarterback, mas o Rudolph não tem conseguido aproveitar. A secundária melhorou com a chegada do Minka Fitzpatrick, mas ainda tem problemas. O front é muito bom. Assim, não vai ser um jogo fácil para os Colts, até porque jogar em Pittsburgh nunca é fácil. Mas eu acho que os Colts conseguem, com um plano de jogo bom, a bola saindo rápido da mão do Jacoby Brissett, ser um time para vencer mesmo em Pittsburgh e manter a liderança dessa divisão. Mas você sabe que esse é o tipo de jogo que eu sinto o Pittsburgh Steelers ganhando. Nada contra os Colts, mas tem uma aura que me faz votar em Pittsburgh. Não sei por quê, cara. Considerando que o Conner jogue, claro. É um time que em casa você nunca pode desprezar. Aliás, você nunca pode subestimar o Pittsburgh Steelers. Porque é um time com uma tradição, com uma raça fenomenal, com uma camisa que pesa. Não que a dos Colts seja pequena, não é isso que eu tô dizendo. Mas, vamos lá. Se de 1 a 10... o crime seria 4 aqui, a chance de dar zebra, 4 ou 5. Os Steelers que são zebras por um ponto jogando em casa contra o Indianapolis Colts. Davis, qual é o time da NFL com melhor margem de turnovers? Indianapolis Colts? Não. Não sei, então. Os Patriots? Sim, senhor. Com mais 17. E o segundo colocado? Aí é os Colts? Não. Então não sei. Pittsburgh Steelers com mais 10. Caramba, sério? Mesmo com a quantidade de turnovers que eles têm cometido? Bom, se bem que eles tiveram um jogo que eles conseguiram 5 contra os 49ers, né? Então deve ter impactado. Claro, teve contra os Dolphins também, eles conseguiram, então eles têm conseguido em todos os jogos. Será que é daí que vem o fato do Mason Rudolph não estar passando tanto em profundidade? Mas quando passou, não passou bem também, né? Então vem daí também. Não, sim. Não. Tô falando do espaço amostral. Ah, tá. Pode ser, cara. Pode ser. Será que não é a ordem do Mike Tony? Tipo, segura a emoção aí, meu filho. Segura a emoção que eu quero que você só faça o básico. Acho que pode vir daí, curte. Mas assim, é tão difícil ganhar sem passar em profundidade na NFL. Acho que uma hora ou outra vai ter que soltar o braço. E tem que começar a ser logo. Agora eu digo assim, você falou uma coisa que é importante. É um jogo chave pro Pittsburgh Steelers. Perdeu, tá fora. Então, se perder, se complica muito. Os Steelers estão com campanha 3-4. Se vencerem, deixam os Colts 5-3 e os Steelers 4-4. E pode ter briga pela classificação da Conferência Americana também, né? Porque os Colts podem não ganhar a divisão, ficar pelo wild card, e aí o Pittsburgh Steelers também. Então, esse jogo tem ramificações profundas aí para a temporada na Conferência Americana. Qual é o principal duelo dessa partida? Ah, o front seven dos Steelers, desculpa, deu um branco. Dos Steelers é muito bom. Contra a ótima linha ofensiva dos Colts. E assim, essa linha ofensiva tem que fazer, dar o tempo pro Jacoby Brissett não precisar se mover muito no pocket, conseguir soltar a bola rápido, que a bola não pode ficar muito tempo nele, e o jogo corrido tem que encaixar. É fundamental. Ok, muito bueno. Olho no T.Y. Hilton, que tá oscilando um pouquinho, ele vem aí de um jogo com só duas recepções contra o Broncos. O senhor Chris Harris Jr. colocou ele no bolso. No bolso. O Marlon Mack tá jogando bem, né? Sobretudo fora de casa. Ele tá tendo quase 5 jardas por carregada fora de casa. Em compensação, em casa, 3.6 jardas por carregada. Pittsburgh Steelers contra o Indianapolis Colts, 22 vitórias e 6 derrotas na era Super Bowl. Terceiro melhor aproveitamento de um time contra qualquer outro na história da liga junta, né? Desde que começou o Super Bowl na temporada 66. E o Pittsburgh Steelers venceu 3 últimos 4 jogos depois de perder os 3 primeiros. Olha. E olha só que interessante de pontos aqui, Dave, só para a gente arredondar. Os Steelers estão com 25 pontos por jogo e sofrendo 15 nos últimos 4 jogos, depois de marcar 16 pontos por jogo, cedendo 28. A defesa melhorou. A chegada do Minkah Fitzpatrick foi importante. Ela não é sentida em highlights, mas organicamente, em química, ela foi importante. E ele já tem mais interceptações nesses jogos aí do que ele teve no tempo dele de Miami Dolphins. De Miami Dolphins. O Minkah é um jogador muito dinâmico porque ele dá uma facilidade ao coordenador defensivo, porque ele pode alinhar em vários pontos. Claro, o que ele prefere é jogar no fundo do campo, a gente sabe disso. Mas a gente vai ver ele no box, a gente vai ver ele como níquel, a gente vai ver ele em blitz. Isso tudo faltava numa secundária que já era limitada, e aí não tinha um talento para jogar fazendo isso tudo. Minkah trouxe tudo isso. Então é importante demais essa chegada do Minkah para a defesa. É um cara que, com o Devin Bush, ele, TJ Watt, mostra que os Steelers estão fazendo uma base sólida para uma defesa no futuro aí, por bastante tempo. E para terminar, o rematch, por assim dizer, do Super Bowl 4, do último Super Bowl antes da fusão NFL-AFL, a gente tem Minnesota Vikings enfrentando o Kansas City Chiefs. E aí, Kirk Cousins? Pipoca ou não? Agora vai, bicho? Agora vai, porque agora, né? Alguma novidade? É o Kansas City Chiefs. Alguma novidade? Mahomes? Alguma novidade? Mahomes ou não? Tá treinando, tá correndo, tá com o joelho pra cima. Deve jogar? Não sei, cara. Eu acho que pode jogar, viu? É. Sim, ó. Se jogar, muda tudo, né? Porque a defesa dos Vikings é excelente, mas o Mahomes, a gente sabe o que é o Mahomes. Quem é o Mahomes, ou a capacidade dele de jogar. A expectativa é que o Mahomes volte contra o Tennessee Titans na semana 10. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que o Andy Reid vai colocar ele em campo. No domingo já? Eu acho que sim. Cara, o Mahomes é fominha, é novo, não vai querer perder esse jogo. Já dava pra ver ele agoniado na sideline contra os Packers. Imagina ele num jogo daquele, um baita jogo. Então eu acho que ele vai acabar colocando ele em campo. Seria até... Eu não acho que ele joga. Acho que não? Eu não acho que ele joga. Sei lá. Não. Mas assim, mesmo não jogando, o Cousins vai ter que mostrar uma boa performance do outro lado. A defesa dos Chiefs é uma boa defesa, tem melhorado, não é uma boa defesa, tem melhorado, teve alguns bons momentos contra os Packers, e vamos ver o que o Kirk Cousins produz nessa semana, se ele mantém a boa sequência contra times que vão aos playoffs. Eu cravo, os Chiefs vão aos playoffs, e agora ele precisa mostrar que tem capacidade contra esses times. O Adam Thielen tem jogado bem, mas não sabe se volta de lesão. E o Stephon Diggs tem jogado muito bem e o Dalvin Cook muito bem. Então todo suporte ele tem para jogar bem. A linha ofensiva tem sido sólida. Vamos ver se ele consegue jogar bem. Quer que eu aposte? Tô sentindo que o Kirk Cousins vai pipocar nesse jogo. Quer que eu aposte? Né? Só vai. Os Chiefs vão ganhar esse jogo. Com o Mahomes ou sem o Mahomes. Eu também. Olha, o que a gente viu do Matt Moore foi encorajante? Encorajador? Sei lá, porra de palavra. Encouraging. Na semana passada, às vezes dá esses momentos, Sasha Meneghel, que eu fui alfabetizado em inglês também, eu esqueço a palavra em português. E o que a gente viu com o Matt Moore foi legal contra a defesa dos Packers. Então, eu concordo, viu? Eu concordo. E fui atrás aqui, pra sustentar a narrativa, de maneira oportunista, reconheço. De maneira plenamente oportunista. Agora não é mais Kirk Cousins contra times com aproveitamento acima de 50%. É contra times dois jogos acima de 50%. Nossa! Então... 6-18, 66% de passos completos, 6.7 jardas por tentativa. Na carreira ele tem 51% de aproveitamento, 68% de passos completos e 7 jardas por tentativa. E para arredondar, eu estou fazendo piada com isso tudo. O que isso quer dizer? Nada. É óbvio que contra times melhores ele vai ter números piores, um pouco, né? Piores, né? Então, é uma lógica. Pô, eu estou fazendo uma grande piada, porque aquela estatística do Kirk Cousins contra times que tem campanha positiva, essa estatística sempre aparece. Defesa dos Chiefs vem melhorando, viu? Vem melhorando, vem roubando a bola, conseguindo roubar a bola. É uma defesa que tem conseguido algumas jogadas interessantes na secundária, com cedendo menos separação para os seus adversários. Você não vê mais aquelas blow coverage, aqueles caras sozinhos, como vinha acontecendo nas primeiras semanas. O Tyrann Mathieu é muito agressivo e isso tem ajudado. É uma defesa agressiva que, assim, se falta talento, sobra um pouquinho agressividade. E isso tem ajudado bastante. Tá na elite? Não. Mas pode complicar a vida do Kirk Cousins. Vamos ver como é que eles se portam contra o Stefon Diggs e o Dalvin Cook, que tem jogado em altíssimo nível os dois. Principalmente o Dalvin Cook. Cook tem jogado em altíssimo nível. Desculpa. Linha ofensiva dos Vikings melhorou também, tá? Não é só o play action que tá ajudando, não. Quando o Kirk Cousins está no pocket, isso eu vejo pelo tape, a linha ofensiva tá sustentando os bloqueios por mais tempo, isso mais ou menos desde a semana 5. Então, tem mérito essa linha ofensiva de Minnesota. Não é só o Kirk Cousins em play action ou o Dalvin Cook. A linha ofensiva como um todo tá jogando melhor. Ufa, é isso, né, Davis? É isso. Mas você vai apostar ou não vai nesse jogo? Pô, os Chiefs vão ganhar. Ah, então tá bom. Achei que você ia pipocar a lá, Kirk Cousins. Mano, você me conhece. Respeita a minha história, Davis. É que eu não podia perder a piadinha de dizer que o Kirk Cousins pipocou. Tem uma coisa que Anthony Curtis não fica em cima do muro. Você sabe muito bem disso. Exatamente. Por isso é o comentarista número um dos esportes americanos do Brasil. Não, isso aí você... Ó, o Davis que tá falando, hein? Eu sou polêmico. Eu sou Renato Gaúcho. É o Davis que está falando. Só não tive a felicidade de na minha vida de solteiro, que hoje sou um cara muito bem compromissado, e não penso nisso. Mas, na minha vida de solteiro, não tive a felicidade de desfrutar de todos os prazeres carnais que Renato Gaúcho teve, mas... Então, se você é famoso e ouve nosso podcast, eu vou fazer esse apelo no podcast aberto. Mande uma mensagem pra gente. Assim, olha, eu sou famoso, eu estou ouvindo o podcast de vocês. Estou intrigado pra ver se famosos... E pode ser qualquer tipo de famoso, tá, gente? Pode ser um ex-BBB, assim. Um ex de férias com o ex. Pode. Aliás, quem participa do de férias com o ex é um ex de férias com o ex? Eu acho que sim, cara. Será que a Bifão escuta a gente? Ou a Tati Dias? Cara, eu não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas. Não é ninguém que você esteja perdendo muita coisa e não conhecer. Eu não tenho a menor ideia de que se trata essas pessoas. É tipo o corpo de recebedores dos Giants, quando tava ou suspenso ou machucado os titulares, tá ligado? Que se colocasse qualquer nome ali, eu não ia saber se o cara realmente era bom, não. Tava no elenco ou não. Ai, meu Nelson Deus. Nelson Piquet, então é isso, será, gente, que Nelson Piquet ouve nosso... Pô... Se ele ouvir, queria mandar um abraço pra ele aí, grande acertador de carros, Nelson Piquet. O Nigel Mansell copiava todos os acertos de carro dele. Aí ele ia lá e tirava os papel higiênico de onde o Nigel Mansell ia usar o banheiro. Sabe dessa história? Que ele meteu, não, essa história eu não sabia. Que ele meteu pimenta na comida do Nigel Mansell e foi lá e tirou os papéis higiênicos de onde o Mansell ia usar para se livrar daquela pimenta toda, e o Mansell teve que sair correndo procurando o papel higiênico. Eu que estarei de bigodão lá na Nigel Mansell, viu? Porque temos... Nigel Mansell é um fenômeno, um leão, Nigel Mansell. Temos aqui... Aliás, leão é um grande apelido, né? Gilberto Barros também, o leão. Temos aqui já parciais para a minha enquete. E 675 votos sim e 87 não. Então eu me ferrei. Claro, o bigode está muito aprovado, cara. Está muito aprovado. Mas aí eu deixo um chumacinho no queixo, que nem o Minchel fala? Não. Só o bigode. Só o bigode. Não inventa história. Tá. Mas aí eu vou deixar rala a barba no resto. Eu não vou tirar inteiro. Tá, deixa como você quiser. A barba ajuda a tampar sua feiura. Tá bom. Porque você é lindo pra cacete, né? Não, eu tô velho, né? Eu não tô mais no meu auge. Davis, que quem nunca viu uma foto de David Chiodini, ele lembra muito o César Filho. César Filho, exatamente. Casado com Eliane Michele, que teve grandes fases na escolinha do professor Raimundo. Chega. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, a gente volta semana que vem com mais podcast assinantes aí. Vocês ganharam um bônus de groselha, inclusive. Tchau, beijo. Beijo.